de rotina. Com a mão na buzina, eu acordo, Cristina. Vou a todo vapor pra ver meu amor. Cristina, Cristina. O meu jipe sem capota segue a rota de rotina. Com a mão na buzina, eu acordo, Cristina. Vou a todo vapor pra ver meu amor. Cristina, Cristina. A chuva cai e continua, a avenida é água em corrida, e o meu jipe tão deslancha. É prancha, é lancha. Cristina, Cristina. O vidro molhado esconde o meu rosto do lado oposto. O abraço esperado, a vida em xeque. Meu jipe sem breque já não me obedece. E desce, desce, desce, desce, Cristina. E continua, a avenida é água em corrida, e o meu jipe então deslancha. É prancha, é lancha. Cristina, Cristina. O vidro molhado esconde o meu rosto do lado oposto. O abraço